Eu sou a Sandra Martins. E eu sou o Gustavo Diniz. Nós somos alunos do curso de licenciatura em matemática da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. E hoje o nosso tema será motivação em sala de aula, elementos para uma boa prática docente. A matemática, vista corretamente, possui não apenas verdade, mas também uma beleza suprema, uma beleza fria e austera, como a da escultura. Que frase interessante, Gustavo. Repete, por favor. Sim, claro. A matemática, vista corretamente, possui não apenas verdade, mas também suprema beleza, uma beleza fria e austera, como a da escultura. Nossa, gostei dessa metáfora entre a matemática e a escultura. Ambas ganham forma na mão daquele que se propõe a trabalhá-las sob o aspecto da análise, da forma e do esforço. Essa frase é sua? Não. Esse pensamento é de um matemático e filósofo britânico chamado Bertrand Russell, que viveu entre o século XIX e XX. Você sabia que, embora excelente matemático, Russell ganhou o Nobel de Literatura em 1950? Então esse matemático foi premiado com o Nobel de Literatura? Nossa, que genial! Não bastava ser bom só com os números, ele também era bom com a palavra escrita. É, Russell foi um homem interdisciplinar. Ele via os números e enredava toda a técnica que envolvia o raciocínio dedutivo, buscando inseri-los no cotidiano. Não é que a prática é exatamente o que acontece implicitamente conosco? Por trás de um raciocínio matemático existe um viés prático e, se for bem enredado, promoverá uma interpretação construída sob raciocínio lógico e dedutivo. É um erro, Gustavo, achar que a matemática se aprende sem o português nosso de cada dia ou sem as disciplinas de humanas e ciências. Na prática, a matemática está em tudo, até na escultura que o artista plástico executa com um cinzel em punho. Pois é, Sandra. Esse é o desafio do docente matemático. Apresentar a disciplina ao aluno, enredando o conteúdo de forma que o saber seja construído e não simplesmente decorado. Certamente que o professor de português, de biologia, de filosofia corrobora nesse sentido. Sim. Para se aprender matemática, é necessário aprender a interpretar e analisar. E certamente que isso é construído com o auxílio das outras disciplinas. Diante disso, eu me pergunto, por que será então que existe uma evasão escolar tão grande, onde a matemática é colocada como uma grande desmotivadora dos alunos? Essa pergunta é muito interessante, Sandra. E nos propõe a pensar. Vejamos, se o professor é o grande responsável por direcionar o aluno na construção do conhecimento, por tabela, ele é o principal motivador junto a esse processo da construção do saber. E certamente, se o professor não sabe motivar o aluno enredando o assunto num bate-papo que reúna o conteúdo com o cotidiano, a matemática fica chata, difícil de ser absorvida. É isso mesmo, Gustavo. A matemática é linda e necessária para a vida de todos. O que não se mostra numa sala de aula é justamente sua beleza, e sim o seu rigorismo. Aí o aluno que traz uma dificuldade na construção do raciocínio lógico e dedutivo começa a achar ela um saco e fica desmotivado para seguir adiante. Se os professores de matemática soubessem adotar práticas motivadoras em sala de aula, enredando a disciplina num contexto interdisciplinar, a matéria ficaria leve e gostosa de ser aprendida. O caminho é por aí, viu, Sandra? Dentre os vários desafios que o docente matemático tem no seu magistério, talvez o mais desafiante seja o de promover uma orientação motivacional entre os seus alunos, adotando estratégias de ensino e aprendizagem que favoreçam a motivação para aprender, o interesse e o comprometimento com as atividades educativas. Nesse sentido, posso apresentar duas abordagens teóricas sobre motivação, visando instrumentalizar os professores para essa identificação na prática docente. É? E quais seriam elas, Gustavo? Nós podemos citar a teoria da autodeterminação e a teoria das metas de realização. Teoria da autodeterminação e teoria das metas de realização? Gostei! Abre isso para nós. Claro! Olha só! Se nós estamos colocando o profissional docente como o grande motivador em sala de aula, para que ele efetivamente cumpra esse papel bem feito, impreterivelmente o professor precisa adquirir sensibilidade e atenção às dimensões que o tema abarca. Assim, Sandra, fica implícito que ele, o professor, deve ser o motivador e o propulsor no reconhecimento e desenvolvimento de metas por meio do diálogo, da participação e da valorização do esforço de cada aluno. Dessa forma, podemos dizer que o professor é o responsável direto por criar o clima em sala de aula e adotar estratégias pedagógicas que sejam capazes de ampliar as possibilidades motivacionais envolvendo os discentes. Sim, sim, faz sentido. É necessário envolver os alunos num clima motivador e onde o professor se coloque não num nível superior do processo, mas nivelado com o aluno, favorecendo uma troca de experiência, onde o objetivo principal seja o de aprender o conteúdo no seu viés prático e não simplesmente decorá-lo. Para isso, o professor precisa identificar e explorar o que nós chamamos de motivos intrínsecos e extrínsecos dos alunos. Olha o português aí. Intrínseco vem de dentro, extrínseco vem de fora. É isso mesmo, Gustavo. Trocando em miúdos, num português bem simples e direto, o professor atua como tutor, mediador e membro de uma equipe que ambiciona a aprendizagem. Por esse motivo, ele precisa mostrar que é o próprio aluno quem ganha em nível de conhecimento e prática quando aprende por esforço próprio o conteúdo ensejado. É, o desafio é complexo, Sandra. Porque cada equipe, como você bem colocou, é uma sala de aula composta por alunos em diferentes graus e níveis sociais. Portanto, se as equipes são diferentes, logo a dinâmica do processo se faz diferente. Exatamente. É por isso que o docente, e puxamos a sardinha para o nosso lado, enfatizando o docente matemático, precisa agregar na sua abordagem o fator humano, que demanda sensibilidade e afetividade. Mas também dimensões técnicas, pedagógicas e estruturais mediante a necessidade de cada turma. Infere-se, portanto, Sandra, que a motivação para a aprendizagem é individual e dinâmica e, assim, ela deve ser avaliada em termos de periodicidade e análise de necessidades discentes, exigindo do professor estratégias diversificadas e que contemplem tanto as demandas coletivas quanto individuais. Pegou aí o que seria autodeterminação e metas de realização? Nossa, dar aula é uma responsabilidade e tanto. É muito trabalho e pouco reconhecimento, se é que você me entende. Esse podcast foi elaborado pela Brenda Mareza, pelo Diego Chimã, pela Fernanda Dias, pelo Gustavo Diniz e pela Sandra Martins. Nós todos somos alunos do curso de licenciatura da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, e a disciplina aqui tratada é Sociedade, Educação e Tecnologia 1, da professora Leila. Esperamos que vocês tenham gostado e até uma próxima.